fingir que está sozinho. Todos os segredos ainda são segredos, todos os mistérios. Não existe sombra de cansaço no nosso amor. Então, por favor, mate-me depressa com bolsa e amor. Apeça, tire-me da fossa e confesse que eu sou um troço. Trace-me depressa de graça na nossa, com prazer e sem dor. Mate-me de tanto amor.